L.A. Diretamente Salvador, Bahia. Matos Cura City, tá ligado? Momentos. Desse jeito, ó. Há momentos que vêm, momentos que vão, momentos em nossa vida que se tornam ilusão. Vou te dar uma ideia, se liga aí, moro. Depois não vem dizer que ninguém te avisou. A vida pode ser rosa, mas também contém espinhos. Tem que ter disposição pra trilhar o seu caminho. Existem momentos bons e momentos ruins, momentos de perigo que podem causar seu fim. Trajetória de vida movida por sentimentos, atitudes diárias que transformam pensamentos. A vida é cumprida, eu só lamento, venho te dizer, a vida é um só momento. Você diz que é livre, mas do sistema é refém. Tem dinheiro, tem tudo, mas liberdade você não tem. Confiar em ser humano, isso é difícil. Nesse mundo só há vibras que te jogam precipício. Momento de vacilo que o inimigo da rasteira te derruba, te massacra e ainda festeja. Mas Deus tá do seu lado e cuida de você, te protege, te ajuda e guia seu proceder. Ódio é o sentimento que causa destruição, como um ácido muriátrico corrói seu coração. Com sagacidade eu sigo meu caminho, com força e disposição nessa estrada de espinho. Corrupção é o mal que ataca a sociedade. Esse é mais um momento, momento de falsidade. Porcos de gravata que prometem os 4 anos. Não vá pra grupo não, quem vive de promessa é santo. Humano revoltado se desesperou em facções e vais, espalha momentos de terror. Aqui o clima é tenso, tá ligado meu querido? Quando você menos espera, ouve rajada de tiro. Falta de entendimento aniquila os pensamentos. O mal invade sua mente e causa maior tormento. Tá na hora, meu irmão, momento de refletir. Se vai encarar a vida de frente ou se dela vai fugir. Mas se esconder aonde? Correr pra onde? Problemas estão com você, não importa se você se esconde. Se você errou na vida, isso é problema seu. Não tô aqui pra te julgar, porque eu não sou o Deus. Vejo PMs corruptos se passando por certo. Cada bala que eles erram, inocente no cemitério dos momentos da vida. Essa é minha visão. Crie agora o seu momento e faça a sua reflexão. É desse jeito, ó. A vida te dá várias oportunidades, basta você aproveitá-las e fazer delas seus melhores momentos. É isso aí.